se eu neutralizasse meu sentimento. Nossa senhora. Acho que eu já tinha acabado com esse mundo aqui. Tinha mandado todos vocês lá pros quintos no umbral. Claro que sim. Entendeu? É muita maldade, muito egoísmo, muita mentira, muita falsidade. Eu abomino isso. Muito obrigado, semana bom. Devo me sentar? O senhor pode se sentar, por gentileza? Engraçado, né, seu moço? Hoje que vem aqui prosear com tu, aí ele me dá um bom whisky. Graças a Deus. Sancho, qual que é o seu nome? Marabu. Essa é uma vestimenta de marabu, né? Pra ser mais preciso. Sim, senhor. Antes de começar tudo, seu moço, vou te falar uma coisa. Sim. Sou responsável pelo que eu falo. Não pelo que vós entende ou por qualquer outro que você vai entender. Ou que outro seja falou. Tá certo? Sim, senhor. E é engraçado que o senhor já está começando ensinando a gente uma coisa. Que quando a gente entende alguma coisa, a gente responsabiliza o outro. Né? De ter passado alguma coisa que foi a gente que entendeu, nem sempre é o que ele falou. Exatamente, seu moço. Ah, pra você confirmar uma coisa, você tem que entender. Mas cada um tem um entendimento, cada um tem um jeito. Como é que pode ser que o seu é certo e o meu é certo? Não é verdade? Sim. O que é verdade pra você? Fala. É aquilo que eu consegui compreender. Exatamente. Entendeu? Sim. O senhor acha que muitas das desarmonias que acontecem entre as pessoas tem origem um pouco nisso? Também, né, seu moço? Isso conta muito com a ignorância, todo sentimento ruim que os seres de hoje em dia vem cultivando dentro deles mesmos, né? Ele não procura olhar o dele, ele procura olhar sempre do próximo, né? Sempre questionar o porquê das coisas, porque o outro tem melhor, porque o outro faz melhor. Porque ele tem isso, porque não aquilo. E a comunicação de duas vias é algo que acontece toda hora. E a esse detalhe as pessoas não se atentam sempre. E agora tem a oportunidade com o que o senhor está falando. Sim. Certo. Que tem essa diferença entre o que é dito e o que é compreendido. Com certeza, moço. Claro. Cada um tem um ensinamento, certo? Certo. É aquilo que eu disse pra vós, fez uma pergunta. Isso. O que é verdade pra você? É. Às vezes o que é verdade pra você não é mesmo a minha verdade. Ou a verdade de cada um que tá aqui. Uhum. Não é verdade? Claro. É a mesma coisa. O que é bom, o que é ruim. Às vezes o que é bom pra você é ruim pra mim. E às vezes o que é ruim pra mim é bom pra você. Sim. Certo? Vamos supor que uma pessoa vai e tira a vida de outra pessoa. Pra algumas pessoas vai desejar que ele morra. Uhum. Porque fez uma maldade. Para outras já merece perdão. Sim. Então tudo tem essa questão do equilíbrio, né? Questão, como que a gente pode identificar a maldade alheia, mesmo e sobretudo quando ela não é aparente? Moço, uma coisa que eu digo, a verdade sempre aparece, né? Sempre acredito. Uma hora, a pessoa pode estar desejando seu mal, pode ser uma pessoa falsa. Pode ser seu melhor companheiro ali, que tá ali do seu lado, mas tá ao mesmo tempo desejando mal. Uhum. Mandando uma demanda, que uma demanda você pode ser feito com pensamento. Nossa. Né? Pensamento ruim, um toco de vela já é o suficiente para acabar com a vida do próximo. Tá certo? Certo. Então aqui a sua frase é a seguinte, a verdade sempre aparece. Com certeza. Cedo ou tarde. E da onde vem essa preocupação de saber se o outro está fazendo maldade? Será que é para se precaver para não cair no errado? É aquilo que eu lhe falei, né, moço? Os outros se preocupam muito com o próximo. Porque em vez de se preocupar com o que os outros estão pensando, se ele não se preocupa em cuidar de si mesmo, se fortalecer espiritualmente, ou de alguma outra forma, da forma que ele que convém melhor para ele, né? Ela. Ele pode... Tem outros meios para isso, mas não, ele prefere olhar para a pessoa e falar. Essa pessoa está desejando meu mal, está querendo me apunhalar. Com esse pensamento, ele já está atraindo algo ruim para ele. Nossa. Você está dizendo um pouco assim, eu me ocupo do que o outro é bom, do que o outro não é bom, mas Sim. Eu mesmo não tenho nada para olhar em mim. Se ocupa sempre com o próximo. Ah. E menos com você. Dá menos valor. Às vezes você está apontando um erro para o outro, falando que o outro... Só que ao mesmo tempo que você tá falando que o outro tá te apunhalando, você percebe que você tá falando do outro? Nossa, a pessoa não percebe isso. Ou seja, você tá fazendo a mesma coisa que você acabou de julgar. O outro vai falar mal de mim, o outro tá me apunhalando. Olha. Aí você acabou de falar dele pro outro. Meu Deus. Como é que pode isso, moço? Como é que pode quem isso? Quem é certo, quem é errado nessa situação? É o que os outros dizem que chama de hipocrisia, né? Sim. Fala. E a questão que se segue tem muita ligação com isso, seu Marabô. Olha lá, o que acontece com as pessoas que dizem trabalhar com o seu Marabô, mas no fundo não está incorporado, está usando o nome dele para se beneficiar. Então a pessoa já está perguntando, vai acontecer com o outro que faz maldade, que faz o errado? É. Bom, uma hora ele pagará por isso. Se realmente for mentira, Mas o porquê ele está falando isso? Ah. Por que a pessoa está se ocupando porque ali? Porque ele vai se ocupar e perder o tempo e falar que ele está com o Marabô. Porque alguém falou para ele, será que alguém não passou a informação errada para ele? As claro. Coisas erradas para ele? Sim. Colocou alguma coisa na cabeça dele? Ah. Ou às vezes até pode ser um médico que tenha mais de um guardião. E aí tá vindo a intuição de um e na verdade trabalha com o outro. Pode acontecer vários fatores, moço. Vários fatores. Sim. Mas é como eu te falei lá atrás, a verdade sempre aparece. Tudo que você faz aqui, você paga, moço. E resta pra pagar aqui. É. E se for pagar no plano espiritual, será em dobro. Em dobro? Aí você tá fodido. Me desculpa, eu não gosto de falar muito, mas... Claro que sim. Graças a Deus. Então a gente percebe aqui também um movimento de se preocupar o que acontece com o outro se ele fizer maldade. Eu nunca pergunto o que vai acontecer comigo, porque eu mesmo não faço. Um pouco, você nem se tem preocupa, um pouco disso. Né, ah. Você se preocupa muito que está em sua volta. É. Você esquece de agradecer o que você tem. O pouco que você tem, o pouco que você conquistou. Para observar o que o outro tem, o que o outro vai deixar de fazer. Essa que é a verdade. A triste realidade de vocês aqui, de hoje em dia. Então ficou mais ou menos assim. Não se preocupa com os outros. Observa o que você não tem ainda. Você tem um pouco tanto isso. A aprender, moça. Tanto a evoluir. Como é que você quer cobrar algo de alguém se você não tem essa capacidade? Olha aí. Pra você cobrar algo de alguém, você tem que ser melhor que esse alguém, não é verdade? É. Sendo que você às vezes pode ser até pior que ela. Não tem direito nenhum de falar nada, moço. Tem que aprender sem questionar. E procurar sua verdade pessoal. Seu interior. De que forma que o Exu usa a oferenda em favor daquele que oferendou? Isso depende muito, né, moço? Uhum. O que foi pedido, por exemplo? Ah, lá. Claro. Porque uma coisa eu digo, minha verdade, do meu aprendizado, Exu é neutro. O negócio de que Exu é bom ou Exu é ruim, Exu é cumpridor de lei, moço. Certo? É feito que é determinado pelo maior. Sim. E ponto. É o que eu aprendi. Por isso que eu falo que eu sou responsável pelo que eu falo. Então, dependendo do que for pedido, ele pode até fazer. Mas quem vai receber aquilo em dobro será a própria pessoa que está pedindo, se for por feito de maldade. E se a pessoa não merecer. Porque às vezes acontece algo e fala, pô, mas o Exu fez algo de ruim para aquela pessoa. Mas ela está merecendo aquilo porque você não sabe o que ela fez lá atrás. É. Ninguém sabe a vida do outro. Não é verdade? É verdade. Às vezes ele está recebendo castigo, mas aquela pessoa é muito boa. Porque ela adoeceu. Porque ela perdeu tudo. Mas você sabe o que ela fez lá atrás, moço? A pessoa às vezes vê o livro, lê o primeiro capítulo, já acha que sabe da história inteira. É muito fácil. Ver a capa ali do livro. A mesma coisa, você está conhecendo essas pessoas agora. Agora. Você tem uma visão delas. Sim. Você conhece elas de verdade, moço? É, olha aí. Como é que você pode julgar ela ou falar alguma coisa dela? Não é por aí, né? Claro que não. Tá certo. Seu Exu, o que significa para o senhor a razão, qual que é a razão da pessoa encarnar na Terra? Evolução, né? Uhum. Resgatar. É um aprendizado que deve ser resgatado. Eu vou dizer assim que é uma nova oportunidade. Assim como Exu. Quando se torna Exu é uma nova oportunidade, moço, que se tem. Só que no plano espiritual. Entendi. Então encarnação é evolução e resgate. Sim. Uma nova oportunidade. Assim como Exu. Um renascimento, talvez. Como assim o senhor diz assim como Exu? Porque, moço, assim que você se torna um Exu, você tem uma nova oportunidade de resgatar tudo aquilo. É uma etapa, você já não vai para um umbral, vai para outro plano e vem um Exu. Entendi. Primeiro você tem que se encontrar. Tem que saber o porquê você está lá. O que te levou até lá. Aí você tem que resgatar tudo aquilo. Toda aquela podridão, tudo aquilo que você fez. Porque se você tá lá, tá por um motivo, né? É, à toa que não é. Aí depois, moço, você passa por um tratamento de limpeza. Que vai tirando todas as impregnações, né? Que fala. No corpo da pessoa. Daí você tem um mentor. Que vai designar as tarefas para cada um. Você concluindo bem essas tarefas, vai ser passado missões, certo? Sim. Pode ser ajudar uma pessoa, proteger alguma coisa, passar uma informação, atuar no subconsciente de uma pessoa, enfim. Você fazendo bem isso e está preparado, ele vai passar para o superior dele se você está preparado. ele autorizando, aí você entra num outro plano com os seres mais evoluídos. E aí ele vai falar se você tem algo para resgatar ainda ou se você já pode trabalhar com o Exu. Olha. É assim que funciona. Tá certo. Não é assim, você entrou, morreu e você vira o Exu, ganha uma capa, ganha uma cartola, tridente. Assim seria muito fácil, né, moço? É. Que aprendizado você teria com isso? Fala. Que evolução você teria? Tá nenhuma. Certo. Tá certo. Graças a Deus. Seu Marabô, como que vocês lidam com sentimentos entre vocês e entre aqueles com quem vocês trabalham no astral, uma vez que se torna Exu? Como eu já falei pra você, seu moço, uma das primeiras coisas que se aprende quando se torna Exu é tentar anular ao máximo o sentimento. Imagine uma pessoa que você vai ajudar, se você for amar ela. Uma pessoa que você tem que ensinar uma forma de castigo. Quer dizer que eu vou ter que odiar aquela pessoa? Sem contar que o plano que você habita, que você está lá, é algo muito pesado. Muitos memórias, muita tristeza, muitos pedidos de ajuda. Imagine você conviver num ambiente assim e guardar um tipo de sentimento. Como que você vai trabalhar podendo ajudar os outros? É. Na verdade, cumprir a sua missão. Então é aprender a anular os sentimentos sem deixar de sentir quando quer. É aprender a anular a influência externa. Sim. O Exu não vai deixar. Porque apesar de tudo, ele já foi um ser humano, ele já encarnou. Então o sentimento vai existir no fundo dele. Mas ele não vai poder demonstrar isso, moço. E deixar que isso, de alguma forma, afete as suas missões, seus trabalhos. Entendeu? Por exemplo, se for passado uma missão para me levar meu cavalo, lógico que eu vou ficar chateado. É, meu cavalo, trabalho com ele. Você cria uma afinidade com o médium. Porém, eu irei cumprir a minha missão. E iria levar ele. Ah, entendi. Então, às vezes, não é o fato de eu ser o aparelho do senhor, trabalhar com o senhor, quando chegar do lado, não vou ter arrego. Vou ter ali uma preferência, é uma facilidade. Não. Exu de lei é assim, moço. Foi determinado, tem que cumprir. Independente. Por isso que eu falo que Exu é neutro. É isso, entendi. De que modo pode se pedir ajuda a Exu nos momentos difíceis? Um pedido verdadeiro, né, moço? Só ali? Pode ser através de pensamento, através de palavras. Através de tudo isso se obtém um poder. Palavras é poder. Um pensamento é poder. Certo? Às vezes você nem precisa chamar Exu Marabô, Exu Tranca-Ruas. Mas você pensou, ligou seu pensamento, porque nós estamos conectados através de cordões. Certo? Eu posso até não estar num lugar próximo ao médium. Mas eu senti a vibração dele já alterada, diferente. Ele firmou aquele pensamento. Eu já me aproximo dele. Já posso de alguma forma tentar ajudá-lo. Se ele assim merecer, né, moço? Quando as pessoas perguntam de que forma o senhor manipula energias, alguns Exu vê essa pergunta como que utilidade pode ter para o encarnado, né? Como que o senhor vê essa pergunta? Você pode falar... De que forma que o senhor manipula energia? Vamos dizer, eu faço uma oferenda para o senhor. Certo. De que forma o senhor manipula essa energia? Quando você é feito uma energia, você pega a essência daquilo. Quando você é feito uma oferenda, você pega a energia, aquela essência, certo? Sim. Aquilo de alguma forma te ajuda a... Como é que eu posso dizer? Te sustentar, te fortalecer, de certa forma. Primeiro você tem que ver por que é aquilo. Certo? Foi te dar uma certa energia, certo? Poder para você fazer algo. Aí, você tem que ver se você precisa de ajuda. Porque Exu não é... Eu sou o... Como é que eu posso dizer? O Todo-Poderoso. Exatamente. Muitas vezes, muitos trabalhos, moço, você precisa de uma força de um outro Exu, uma Pomba Gira, um Exu Mirim. Tá certo? Claro. Aí, essa fonte de poder que foi dado tem que ser distribuído, porque você não vai fazer sozinho. Então já começa por aí. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. claro. Certo. Ah, o que que enfraquece o Exu Marabô? Olha, o que pode enfraquecer o Exu Marabô, qualquer Exu, é ele mesmo. Ele se deixar levar, né? Porque existe o livre-arbítrio. Eu tanto posso cumprir minha missão como não. Isso pode me enfraquecer e pode fazer com que eu regrida, moço. Uhum. Volte lá pro mural, lá nas profundezas. E ter que me resgatar, encontrar o meu eu interior novamente. Pra poder ter uma nova oportunidade que eu havia falado pra você. E recomeçar meu caminho evolutivo. O senhor fala sobre caminho evolutivo. Exu Marabô é um Exu de lei. Sim. Por que que alguns dizem que tem alguns falangeiros de Marabô que fazem maldade? Foi o que eu te disse, moço. Exu é neutro. Então... E todos têm livre-arbítrio. Tanto no mundo carnal quanto espiritual. Então, esse que fez maldade, a lei do retorno age ali em cima dele. Ele pode ser cobrado. Entendi. Se eu sou neutro e eu direciono energia, não vou ser cobrado. Se eu sou neutro e eu direciono energia com o gostinho de ver o outro cair, aí eu tô me amando no negócio. Lembra que eu te falei que Exu é cumpridor da lei? Sim. Se for determinado para ele fazer certa coisa que é considerado para vocês maldade, tá certo? Pode ser que ele foi mandado para aquilo. Uhum. Aí ele não vai receber nenhuma cobrança. Agora, se ele fez aquilo pelo simples ego, né? Aquela questão, eu posso fazer, eu vou fazer, então... Uhum. Aí ele vai ter a cobrança. Se não tiver um motivo, vamos supor, ele vai executar o trabalho. É pago para o Exu Marabô fazer um trabalho para separar um casal. Exu Marabô vai lá e faz o trabalho, certo? Separa o casal. Mas depois, vamos supor, o superior dele, aquele que havia te falado, que foi resgatado, tudo... Vem qual? Por que você fez isso? Uhum. Você não deveria ter feito isso. Aí começam as cobranças. Entendeu? Ah. Então você será cobrado por uma atitude errada. Por isso que deve ser feito somente o que a lei maior determinar. Entendi. Não o que vocês querem ou o que eu quero. Ah, entendi. Não existe isso. Eu não quero nada. Eu quero evoluir e pagar tudo aquilo que eu fiz, resgatar tudo aquilo que eu fiz. Boa. Então, basicamente, resumindo, o senhor está dizendo o seguinte: depende se o Exu se envolveu ou não para vir ou não a cobrança, porque Exu é neutro. Sim. É isso. A partir do momento que ele toma partido daquilo, ele toma toda a carga para si, moço. Olha aí. Vamos supor, está tendo uma discussão aqui, aí você interfere. A partir do momento que você interfere para defender um ou outro, você está tomando partido, está tomando carga daquilo, certo? É. E você vai ser cobrado por aquilo, moço. Entendeu? Entendi. Uma maneira mais fácil, claro, de entender. Sim, pronto. É tomar o partido do negócio. Sim. A gente ouve dizer que às vezes o Exu, por criar esse laço de sentimento com o cavalo, com o médium do qual ele se serve para trabalhar e supostamente evoluir, ele acaba desobedecendo a lei maior para favorecer o médium. O senhor já viu isso acontecer? Moço, eu nunca vi isso. E o senhor faria isso? De forma alguma. Como eu disse, se for me ordenado para levar meu cavalo, eu vou levar. Tá certo. Tá certo. Mesmo eu não querendo. Mesmo o senhor não querendo. Porque, o que nem o senhor falou, eu neutralizo meus sentimentos em relação à matéria que me... O máximo possível. Se eu dizer que não tenho afinidade nenhuma com o cavalo, eu tô mentindo. Tá mentindo. Certo? Sim. Estaria mentindo. Uhum. Tem afinidade porque eu já escolhi ele de alguma forma, por um motivo. Não é verdade? Isso, e houve afinidade. Sim, exatamente. Mas eu sou Exu cumpridor de lei. Se for determinado por mim, pra mim, teria que executar, moço. Claro. O que que o senhor acha que o ser humano pode aprender com essa ética comportamental do Exu? É aquilo que eu havia falado, moço. Não se envolver no que não diz respeito, né? Cuida da sua vida, do seu caminhar, se neutraliza das posições das pessoas, do que elas fazem ou não. Parem de julgar, parem de falar, parem de mandar mais pensamentos ao próximo, né? Oh. Pense em ti, que aí tu vai longe, né, moço? Vai longe. Com certeza, só depende de tu. Quem anda com as tuas pernas é tu mesmo. Então, uma frase que o senhor está me colocando aí, que eu estou meio, vamos ver se eu entendi direito. O neutro te permite uma longa caminhada. Com certeza. Certo. E aí o negativo já tem aqui... Sabe por quê, moço? Por o neutro te pode auxiliar uma longa caminhada. Uhum. Porque o neutro não é bom nem ruim. Olá. Então você põe um meio que o neutro é justo. Uhum. É justo. Você entendeu? Claro. Daí alguém pode perguntar, mas se é uma boa, se o bom é bom e é gostoso, por que eu vou ficar no neutro? Moço, tem que ver o seguinte, através do bem pode se fazer o mal. É isso, e causa inveja nos outros. E através do mal pode se fazer o bem. Uhum. Não é verdade? Sim. E às vezes o gozo ali, né, o desejo pelo gozo, pode também abrir porta para excesso, que no neutro não aconteceria. Sim. Então o senhor prega uma certa disciplina. Com certeza. E muito. Para mim o médico tem que ser disciplinado. Se não for uma dessas, é uma das qualidades que eu já... É um cara que procura uma pessoa, tanto homem quanto mulher, que procura um conhecimento, procura evolução e tenha doutrina. Se ele não tiver isso, o médico já não serve para mim. Tá certo? Eu. Tô falando eu. Responde para mim. Claro. Para o senhor e para aquilo que o senhor colocou como intenção e sentimento naquilo que falou. Não por aquilo que o outro compreende. Exatamente. E foi o que eu fui ensinado também, né, seu moço? Aham. Eu prego muito o que eu fui ensinado. Se o senhor foi ensinado aqui antes, o senhor não sabia. Exatamente. Como é que o senhor agia antes? Ah, moço, era muito desregrado, né? Entendi. Era muito orgulhoso. Muito individual. Tem mais, moço? Com certeza. O senhor era desregrado. Sim. Aí que vem essa questão da disciplina, né? Uhum. Foi uma das primeiras coisas que eu tive que aprender a ter disciplina. A respeitar o próximo. A não olhar só pra mim. Não é verdade? Sim. E parar de julgar o outro. Se alguém pergunta ao senhor, por que que eu vou abrir mão da minha capacidade de viver a vida e o gozo que a vida me oferece, por que tem gente que não é capaz de fazer isso? Senhor? Bom, você tem que fazer aquilo que tu acredita. E o senhor não está pregando isso, né? De forma alguma. É excesso que estraga. Até excesso religioso faz mal. Olha lá. Por exemplo, tem pessoa que vira fanática, certo? Sim. Daí você tá andando, você torce o pé. Já fala que é macumba, já fala que alguém tá desejando mal, que é um quiumba que tá encostado. E aquilo pode ser só uma consequência, mano. Você andou no lugar errado, você não prestou atenção, a culpa é sua. E você tá querendo culpar, jogar a culpa pros outros, pra outra coisa que não tem nada a ver. Ô, senhor, deixou. Voltou naquilo que o senhor falou antes, né? Se você perceber, a minha história toda, esse diálogo todo que eu tenho com você, tá sempre fazendo assim, moço, tá sempre voltando, desde o começo. É, e porque o ser humano precisa dessa revisão. Com certeza. Olhar para a mesma coisa de diferentes pontos de vista. Certo. Então vamos trazer um ponto de vista para um ponto cantado que fala sobre o seu Tiriri Lonã e o Marabô. Certo. Que diz que eles têm algum tipo de relação, esse ponto traz uma ideia. O senhor sabe de qual ponto estou falando? Sim. Esse ponto foi o seguinte, o momento que ele foi criado, seu moço, precisava justamente das duas energias ali. De Tiriri Lonã e de Marabô. Por isso que canta Tiriri Lonã e pega ele Marabô. Vou pedir para os amigos, vocês sabem desse ponto? Vocês não podem cantar, não sei se o senhor chuta cantar junto, para quem está ouvindo entender bem. Pois não. Exu Tiriri Lonã. Exu Tiriri Lonã. Ou pega ele Marabô, pega ele onde ele está. Pega ele Marabô, pega ele onde ele está. Então explica pra gente, Seixu. Seixu já explicou, mas agora quem já ouviu vai entender quando o senhor explicar. Qual que é a relação entre o senhor e o seu Tiriri Lonã? Acho que é uma amizade igual a qualquer falange, né? Exato. Respeitável, nada com excesso. Existem mistérios. Uhum. Entre as duas falanges, Tiriri Lonã e Marabô. Sim. Há alguns que são mais, como é que eu posso dizer assim? Abusados que falam até que é o cruzamento de Marabô com o Tiriri. Uhum. Tiriri Lonã, certo? Certo. O que aconteceu? No fundamento, que tem um fundamento esse ponto, as duas entidades precisavam trabalhar junto. Ah. Era necessário. Assim como tem muito ponto que fala o nome de Marabô, Tranca-Rô e Tiriri. Era necessário as três forças ali. Lembra que eu te falei que nem sempre o Exu executa o serviço sozinho? Sim. Ele precisa ali de uma pombagira, do Exu Mirim ou de outro Exu. Certo. E não precisa ser justamente o Marabô. Pode ser qualquer outra falange. Existem milhares de falanges de Exu. Pombagira, Exu Mirim. Sim. Tem alguma linha de Umbanda, de Exu, que não vai com a cara da linha do Marabô? Não existe isso, moço. Existe, não existe muito isso. Respeito. O que existe é respeito. Entre todos. Uhum. Tem que se dar respeito para que esse respeito volte para ti. Tá certo? Até dependendo da área que você vai atuar, que você vai ir, você se pede licença a um outro Exu, a um outro ser que está ali. Em forma de respeito. Como é que é isso então? Para entrar no Campo Santo, no exemplo do cemitério. Certo. Como é que é esse negócio de pedir licença, de ter que agradecer? Você conversa, assim como estou dialogando com você, certo? Isso. Você vai até a entidade, pede licença para atuar naquele ponto de força. Que você necessita daquela força, daquela energia para fazer determinado trabalho. Aham. Tá certo? Sim. Assim como eu. Se eu tiver um ponto de força que eu domino ali e algum outro Exu vier, ele vai falar comigo antes. Entendi. Tá certo? Qual que é o seu ponto de força? Encruzilhada. Eu sou da sete encruzilhada. Mistério 7. Entendi. Então o senhor é o seu Marabô das sete encruzilhadas. Sim. Tá certo. Posso botar esse nome aqui, que é o nome que a falange do senhor. O senhor que sabe, seu moço. Tá certo. O senhor que determina o que é melhor para o senhor. Isso. Seu Exu, qual que é a importância para o senhor do ponto riscado e a gente pode aprender ele com o desenho da internet? Como assim? Não entendi a segunda parte. Isso. Uma pessoa pode olhar na internet o ponto do Marabô, se ela tem Marabô, e usar aquele ponto riscado? Não necessariamente, seu moço, porque o que acontece? Não quer dizer que aquele ponto vai ser a sua entidade. Ah lá. Isso aqui é a prova viva. Ele viu um ponto e fez o ponto pensando que era do Exu dele, não era o ponto do Exu dele. Na hora de incorporação? Não, ele fez o corpo dele. Tatuou? Olha lá, seu moço, ele foi tirado tudo. Não ficou nada na pele dele. Por quê? Porque não é o ponto do Exu dele. Foi justamente isso que aconteceu. Por isso que eu te falei, a verdade sempre vem, moço. Sempre vai ser, terá cobrança se você fez algo errado ou não. Você entendeu? Sim. O ponto riscado, ele tem um fundamento. Claro. Tem a sua energia, tem os seus mistérios. Até a forma que é feito tem um significado, tem um porquê. Não é assim à toa, tem um tridente pra lá, outro pra cá. Tem um significado tudo, seu moço. Tem um porquê. E pode ser usado para várias formas. Descarrego, abrir caminho, para reconhecer realmente que é um Exu de lei. Aqui uma última questão com essa história de ponto e analogia. Tem um ponto que diz assim, bateu uma ventania lá no alto da serra. Marabô e ventania. Existe alguma ligação? Foi igual eu te falei. São momentos necessários que se encontram as duas entidades. Porque o que acontece? Existe aquele ponto em torno do canavial, não é verdade? Que aí fala justamente da coroa de Marabô. Que vem pro Xangô em Iansã. Ventania geralmente é um Exu que vem pro Iansã. Certo. Então aí você já faz o ligamento entre os orixás e as entidades. Tá certo? Sim, eu no caso não venho nem por um nem por outro. Pra quem tá acompanhando, não conhece esse ponto, vocês conhecem aqui? Bateu uma ventania lá no alto da serra. O senhor sabe desse, mano? Ponto, não importa, né? Ponto, enfim, é sempre essa ideia que o senhor falou. Vai sempre bater nisso, não tem nada... Todo ponto tem um fundamento, seu moço. Mas existe de vocês achar que é uma cantiga, ou pra ficar bonito, ou pra ficar parecido, assim, as palavras que é dito. Tem que ter um fundamento. Tem um porquê. É como se fosse um ponto cantado, é como se fosse um ponto riscado. Tem os seus mistérios e tem o seu fundamento. Certo. Claro. Entendi. Tem o seu valor, mais que seja diferente, tem o seu valor. Com certeza. Claro. Ah, uma questão. Aonde começa e termina o livre-arbítrio de alguém que trabalha para a lei? Aí que tá. Eu não tenho nem começo nem fim. Olha lá. Você executa justamente aquilo que você acha que convém. Eu, no caso, executo aquilo que for designado para mim. Eu não paro para pensar se aquilo é bom ou ruim. Porque se foi determinado, tem um fundamento, tem um porquê. Tem a questão da confiança, você acreditar. É a mesma coisa que você estar conversando com um guia espiritual. Você vai acreditar naquele guia que está falando, não é verdade? É a mesma coisa do nosso superior, ou os orixás que determina para a gente. Tem aquela questão da confiança. Se ele determinou para fazer o serviço, então eu vou executar. Eu não tenho essa questão de pôr na balança o porquê que eu vou fazer isso ou não. Eu vou executar. Estou falando por mim. Certo. Então, basicamente, o senhor diz assim, não tem nem começo nem fim. Eu executo o que for designado para mim sem questionar, porque é uma questão de confiança. Exato. Uma questão de confiança na força maior. Com certeza, como eu falei. Naquele que é seu mentor, no orixá que te rege. Muitas vezes a ordem não é passada pelo seu mentor, por alguém da falange. Ela vem lá de cima ainda, a coisa bem lá em cima. Entendeu? Uhum. E vocês acham que tudo vem lá de baixo. Na verdade tem uma ordem que vem lá de cima. Às vezes até pro desencarne de outra pessoa. Nossa. Já é determinado lá de cima que é passado. Aí é determinado pro Exu, aquela pessoa precisa desencarnar. Você precisa fazer algo para ela desencarnar. Em tal momento. Aí entra o Exu, com a neutralidade. Porque sem conhecer a pessoa, ele vai lá e tem que fazer o serviço. A pessoa não tem condição de doar um dinheiro para um terreiro, doar alguma coisa, né? A pessoa não tem essas condições. Certo. Mas ela quer ajudar a espiritualidade de alguma forma. O que que ela pode fazer? Ajude a si mesmo. Oh. Se ela não pode ajudar o próximo, ajude a si mesmo. Tem que ser uma pessoa melhor. Há sempre algo que você pode melhorar. Assim como sempre algo pode piorar. Tá certo? O senhor percebe que às vezes você diga, quando a gente encarnado diz para o outro, tente ser uma pessoa melhor, a pessoa pode olhar para você e dizer, mas nem você é. Então, como a gente pode dizer a alguém? O senhor acha que a gente mesmo tem que buscar ser? É o conselho que o senhor está dando, né? É, aquilo que eu te falei, não olhar para o próximo, olha para ti. Tente melhorar o máximo que puder você, certo? Cada um tome conta das suas pernas e ande seu caminhar. Dá um exemplo do que representa para o Exu Marabô um encarnado que cuida das suas próprias pernas. Por exemplo, seu moço. Ele não questiona o trabuco que ele tem, ele agradece, tá certo? Boa. Ele não pega, ele não fica em círculos de fofoca, olha aí. Certo? Ele vai evitar isso, porque do mesmo jeito que falam dos outros pra você, falam de você pros outros, né? Então, existem várias coisas que ele pode fazer para melhorar isso. Você andando com a má companhia, tudo leva a crer que você também se tornará uma má companhia. Já vi aquele negócio que falam que quando tem uma fruta que está podre num lugar, ela apodrece todas as outras? Nossa, sim senhor. É isso que acontece com vocês também. E é isso que vocês têm que evitar e andar o seu caminho. Porque se você sabe que ali tem pessoas que são podres, que falam mal dos outros, que desejam mal dos outros, por que você vai andar com aquelas pessoas? Né? Não faz sentido, é ignorância, não é? É sim senhor. Quando a pessoa diz assim, mas é maior que eu. Fraqueza. Fraqueza, né? Vocês são fracos. Ou seja, ainda não viu o preço da indisciplina, ainda não compreendeu. Há de pagar. Há de pagar. Como eu disse, ou nessa vida, ou no espiritual. Qual é o preço da indisciplina, seu Marabu? Moço, eu diria que a indisciplina leva à ignorância. Ah. A ignorância vai te definhar, moço, como se fosse uma doença. E por mais que você tenha, mais que você se obtenha aqui nessa terra, nunca será o necessário. Quando você partir dessa, com certeza, com esse pensamento, com essa vibração de energia que você vai carregar, tu não vai para um lugar nada agradável. Você vai ter que, de alguma forma lá, se recobrar tudo isso. Todo esse sentimento, toda essa indisciplina, você vai ter que ter lá uma cobrança para que isso seja melhorado, para que se tenha uma nova oportunidade. Aquilo que eu lhe falei no começo, que é uma segunda chance quando você se torna um Exu ou quando você reencarna. São cobranças. Quando alguém tem a segunda chance, a chance da reencarnação, e não aproveita, pode-se dizer que ela vai se sofrer. Fode de novo. Se o quê? Se fode de novo. De novo? Reencarnei por 3 vezes, seu moço. Uhum. Enquanto eu não cumprir, resgatar tudo aquilo que eu fiz, eu não pretendo reencarnar de novo, nem posso. Ah. Porque eu já estar com o cavalo é um dos meus resgates. Certo. Certo? Quem define o tempo de estadia na função resgate? Quem define o tanto de tempo que o senhor vai continuar praticando esse resgate? Quando termina? Você é passado por testes constantemente, seu moço. Ah lá. Igual encarnado. Exato. Assim, aquele, você está sendo observado a todo momento. Ótimo. Não só no plano carnal, quanto espiritual. No momento que você estiver preparado, você saberá. E aí você tem a opção. Ou de tentar evoluir no plano espiritual, ou reencarnar, para tentar resgatar todos os seus erros aqui na matéria, novamente. Entendeu? Certo. E como é que é a... Daqui a pouco eu quero saber da sua falange, a atuação da sua falange, por exemplo, para ajudar uma igreja evangélica, para ajudar uma igreja católica, e depois saber se o senhor, especificamente, trabalha também no candomblé, em outras, na quimbanda, em outras... Certo. Religiões, cara. Afro, isso, afro-brasileiro, afro-descendente. Funciona assim, seu moço. Como eu disse, eu faço o que é determinado a mim. Uhum. Independente, eu não olho a religião que a pessoa é, a cor que ela é, se é homem ou se é mulher. Se for determinado para ajudar uma pessoa, eu vou lá e faço. Uhum. Assim como se for determinado para me dar uma lição na ela, eu irei. Ah. Tá certo? Sim. Sem a emoção ali, sem se... Exatamente. Se envolver. Eu atuo através da... na inteligência, moço. Aham. Entende? O que quer dizer isso? Vamos lá. Do conhecimento, para ser mais preciso. Ah, boa. Inteligência e conhecimento associado. Vamos supor, você tem conhecimento. Através do conhecimento, você pode ter um bom trabuco. Sim. Com um bom trabuco, você vai ter um bom cascalho. Já foi um problema. Com conhecimento, você vai saber aquilo que vai lhe fazer mal. Uhum. Você vai evitar aquilo, você vai ficar bem. Com conhecimento, você pode se sobrepor sobre qualquer inimigo. Você vai ser mais sim. esperto, mais astuto que ele. Claro que sim. Então, você pode ver quantas coisas o conhecimento pode fazer. Sim. Claro que sim. A gente vê que às vezes um certo encruzilhada está ali na ordenância de Oxalá, certo. Um tranca-ruas de algum. Não necessariamente, assim, nem sempre, né? Um certo encruzilhado pode vir por algum. E como é que é o senhor? Está necessariamente com Oxóssi? Sim. Entendi. Mas... só que eu estou numa linha na regência de algum. Ah. Porque eu sou da 7 encruzilhada. Ah lá. Então pode variar isso. Existe muitas vezes o cruzamento dos orixá. Aham. Por necessidade. Sim. Certo? Claro que sim. Então o senhor já trabalhou no candomblé ou na quimbanda? Já trabalhei, seu moço. Principalmente na quimbanda. Como eu disse, eu sou neutro. Certo? Ah. caso que for determinado. Pela lei maior, que fique bem claro. Não Sim. pelos homens. O senhor já fez alguma coisa que a gente chamaria de maldade? Com certeza. Que o senhor, pro senhor foi meu, porque o senhor não se envolveu? Claro. Qual coisa que foi essa, se o senhor pode descrever? Eu já levei pessoas a desencarne. Ah. Mas porque foi determinado. Estava já no dia de morrer. Assim como depois? Não. Não, é. Tive que ir lá mesmo fazer o serviço. Morreu antes da hora? Não. Não, não antes da hora. Se foi determinado, chegou a hora, nossa. Ah, entendi. Mas assim como eu tive que ajudar no desencarne, eu tive que ajudar no resgate. Mas... foi determinada essa missão pra mim. Ah, que outro veria como maldade. Sim. Ah. E hoje trabalha pra mim. Ah, claro, sim. Pra você ver como é que é, né, moço? Como as coisas podem... Que engraçado. Porque quando diz assim, Exu não tira a vida de ninguém. Isso é mentira, seu moço. Fala. Se for determinado, é aquele negócio, né? Quem vai fazer o trabalho sujo? Que vocês falam. É o Exu, é tudo só pro Exu, não é verdade? É. Exu não é o demônio, é, essas coisas? Maurista. É. Então alguém tem que fazer isso, seu moço. Fala. É determinado pra ele. Mas isso não quer dizer que ele vai ser julgado por isso. Sim. Porque foi determinado por uma lei maior. Ah. Lembra que eu falei que às vezes a lei veio lá de cima? Então foi um exemplo. Um Exu não tem poder entre a vida e a morte. Ele tem que ser determinado sobre isso. Se ele desencarnar uma pessoa por conta dele, ele pagará um preço muito alto por isso. Claro. Você entendeu? Sim. Aí que tá também o livre-arbítrio. É. Entendi. Mas isso foi uma ideia nova que muita gente diz assim, Exu não tem o poder de tirar de ninguém. Aí o senhor disse assim, quando a lei determina, exatamente, já dá a hora certa para ela morrer. E alguém tem que fazer o trabalho sujo. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Quem vai ser? Você vai mandar o preto velho lá desencarnar a pessoa? Ele poderia até fazer. Claro, não desmerecendo o preto velho. Ah. Mas como o Exu já trabalha com essas forças, com essas energias mais densas, né? Essas coisas. Porque de alguma forma o que acontece? A partir do momento que esse espírito vai ser desencarnado, ele vai ter que ser encaminhado para algum lugar. Pois é, e aí? Aí o Exu já tem essa missão. Ele vai, foi passado para você a missão de desencarnar aquela pessoa por determinado fator, ele já vai ter que caminhar assim, ser para algum lugar. Para lá, ele encontrar o seu eu interior, ver o que, que ele fez, o porquê que ele foi desencarnar naquele momento, e aí ter uma nova oportunidade se ele quiser. Isso se ele não se afundar mais, né, moço? Nossa, isso se ele não se afundar mais? Acontece. Assim como acontece com nós Exu. Vamos lá, diz um exemplo. Um exemplo maior, você quer o maior exemplo disso na história do livro da capa preta. Oh. Como é que é? Quem foi o diabo, seu moço? Não foi um anjo? Olha. Yeah. Agora, pra quem não leu, explica um pouco essa história de diabo e anjo aí. Na história que as pessoas contam aqui na Terra. É. Um era um homem de asa que foi lá e tentou enfrentar a Deus. Uhum. E aí ele foi jogado pra cá. Sim. Se você for parar pra ver, é uma pessoa que teve o egoísmo, né? De certa forma, teve uma regressão na evolução dele e foi lançado. Boa. Seria a mesma coisa que o Exu. O Exu pode tanto evoluir quanto pode regredir. Como qualquer espírito, seu moço. Preto velho também. Também. Ah. Exu pode subir, pode evoluir até um ponto de chegar a trabalhar como preto velho, ou um caboclo, ou qualquer que seja falante. Depende das suas condições e merecimento. Fala. Assim como o caboclo, preto velho, erê, qualquer coisa pode vir regredir e parar no umbral. Ou seja, parar no umbral. Tem lugar abaixo do umbral? A gente ouve dizer de abismo, essas coisas. Moço, existe assim. Existem planos em que a Exu habita, certo? Por condição de trabalho. Certo. Né? Exu habita. Mas tem planos inferiores que Exu não pode habitar. Existem camadas, certo? É isso. Gradações. Gradações, exatamente. Sim. Um Exu, ele não pode andar por todo lugar. Não. Por que não? Porque cada um tem uma função. Uma força. Cada um tem uma força, cada um tem uma vibração. E uma determinação da lei. Exatamente. Se você for para aquele lugar, foi aquilo que eu te falei, você tem que pedir licença, tem que estar lá por quê? Por um motivo. Claro. É a mesma coisa, você vai entrar na casa de alguém. Então... você está aqui porque o que você quer? Então cada gradação umbralina tem alguém que rege. E você se tem que ir lá, por algum motivo, tem que pedir licença para ele. Isso quando você pode. Porque dependendo do lugar, a energia é tão densa que você nem consegue estar no lugar. Entendi. Não é nem questão de pedir, você não consegue. Muitas vezes. E também tem a questão da permissão, né? Olha aí. Pode acontecer de isso ser fato também para nós encarnados? Como assim, moço? Quando a gente sai do corpo, certo, numa projeção astral, ah, daí a gente vai andar por lá. Certo. Tudo continua tendo dono. Com certeza. Olha lá. Tem que saber um pouco onde e é. Qual é o risco, quando isso acontece, de você ficar aprisionado lá para sempre? Eita. Para sempre a pessoa vai ter aquela impressão de sempre, né? Mas não é bem de sempre. Exatamente. Entendi. Como se você estivesse dormindo. Claro. Ou até mesmo você vê algo te aprisionando, te acorrentando, te assegurando. É. Então, aqui na Terra também é assim. O senhor acredita que, por exemplo, quando eu vou num parque, aquele parque tem dono, quando eu vou num cemitério... Tem uma força que rege lá, moço. Ah lá. Com certeza. É, né? Nas pedreiras, na cachoeira... Sempre vai ter alguém lá, um ponto de força. Tudo é energia, né, moço? A energia está por toda parte. Os mistérios magísticos estão por todas as partes. Claro. Mas... não é só encruzilhada, não é só calunga. Sim. Mas pode acontecer, por exemplo, de um Exu marcar uma circunferência de espaço material aqui da Terra, onde ele possa querer fazer um trabalho, tipo um canavial específico? Você está dizendo de um Exu determinar uma área para ele, dominar aquilo para ele? Isso, chamar aqui é o meu espaço, meu reinado. Pode acontecer, porém ele não pode privar que os outros vá até lá. Ah, entendi. Você entendeu? O que ele pode é questionar. Ah lá. Por que você está aqui? Isso. Aí você vai dizer. Tá. Já teve algum outro Exu que desafiou o senhor? Até hoje não. Se tiver. Já houve médium. Médium? Médium. Como é que foi seu Exu? Conta a questão história. Do médium não... Como é que fala? Aquele negócio de médium passar à frente, né? Ah. O médium, porque carrega uma entidade com nome forte, uhum, isso não existe, moço. O mesmo valor que um sete encruzilhado que um marabona trancarroz tem, um Exu cipó tem, um Exu lama tem. Exu sapo. Um Exu sapo, um Exu gato, você está entendendo? O respeito tem que ser o mesmo. E aí o Exu, por carregar um... O ser humano, na verdade, carregar um Exu assim nesse porte com um nome forte, acha que pode rebaixar os outros. Mas ele se complicou, né? O Exu, que trabalha para a lei, que trabalha para a luz, tem mais força que um Exu que trabalha na lei de Quimbanda? O que você vê um Exu que trabalha na lei de Quimbanda? Só sente, por favor, moço. Me perdoe, tá? Não, te incomodando tanto. Imagina, só mais um pouco. Muita gente na Quimbanda diz que o Exu, ele responde para a hierarquia dos demônios. Eu não sei como é que funciona. Eu não vejo dessa forma, moço. Ah, como é que o senhor... Eu vejo o seguinte, que a Quimbanda, ela trabalha mais com essa força da esquerda do que com a direita. Mas não menospreza e nem desrespeita uma a outra. Isso. Entendeu? Que nem a Umbanda, vamos supor. A Umbanda, ela trabalha muito com a questão da direita. Mas tem que fortalecer a esquerda, certo? Certo. Já a Quimbanda, ela trabalha mais com a esquerda. Isso não quer dizer que ela vai desmerecer ou desrespeitar a direita. Não. Em muitas casas até se trabalha com o preto velho, com a boca. Mas quem é mais forte? Um Exu que trabalha para a luz ou que não trabalha para a luz? Não existe isso. Existe a evolução. Ah, entendi. Pode ser que um que não trabalha para a luz seja mais forte que quem trabalha para a luz. Com certeza. Daí tem o livre-arbítrio, aquilo que eu lhe falei. Nossa. É verdade. Então não adianta a pessoa dizer assim, ah, quando eu morrer eu quero virar Exu para dar um pau nesses Exu que são fora da lei. Primeiro que não é ele que determina se ele vai virar Exu ou não. Ah, na verdade, porque você escolheu. Como eu disse, você é resgatado por um mentor que vai ensinar tudo aquilo que de acordo com seu merecimento e sua evolução você vai aprender. Se tiver as competências. Com certeza. Ali, latentes, né? Quantos e quantos espíritos ficam séculos vagando no umbral? Porque não aceitam que realmente erraram, continuam egoístas, continuam ignorantes. Uhum. Entendeu? O que faz uma pessoa vagar por séculos e séculos? O senhor falou que continua egoísta e ignorante. Mas se vem família chamar, se vem Exu chamar, acorda, meu filho, sai dessa letargia, sai desse estado. Primeiro que o Exu ele não pode falar dessa forma. Ele tem que falar meio que indiretamente. O Exu é assim, ele vai te mostrar o caminho. Ó, você tá aqui porque você errou. Ele não vai falar, você tá aqui porque você matou, porque você fez isso ou aquilo. Falar, você tá aqui porque você errou, porque você tem que resgatar algo em você. Ele vai ter que pôr, né? A mão na consciência. Mão na consciência e ver, eu realmente errei nisso. Porque vai chegar um determinado momento que você não vai ter a sua visão daquilo que você fez, vai ter visão de outras vidas. E isso tudo conta. Então muitas pessoas vagam no umbral por séculos por conta de egoísmo. Ignorância. Elas não aceitam se redimir, não aceitam se melhorar. Acham que elas são aquilo que são e não tem papo, entendeu? Eu sou esse e pronto. Não tem papo. Aceito quem quiser. É. Então fique. Então fique. Fique aí. Eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, moço? Nossa. Pelo contrário, ajuda a fundar. Quando o senhor já precisou ser mais enérgico, como que o senhor já agiu? O senhor falou palavrão, o senhor bateu mais forte, o senhor mandou uma telepatia ali que paralisava a pessoa? Não necessariamente, seu moço. Às vezes o meu silêncio já consegue fazer tudo isso. Oh. Ou seja, às vezes o meu silêncio é mais aterrorizante que qualquer coisa que eu faça. Com certeza. O silêncio muitas vezes é muito mais forte que qualquer palavra. Sim, forte isso a gente entende, mas aterrorizante também? Pode ser que eu pôr essa palavra aí, moço. Pode pôr. Boa. Mas eu quero dizer assim, numa situação que o senhor já viveu no umbral. Certo. Que o espírito fala, não, eu vou te bater, eu vou brigar com você, eu vou fazer e vou desfazer. Aí você falou, não, a conversa diplomática não está funcionando. O que significa para a gente entender o Exu partir para a ignorância, entre aspas, né? Para o povo, para compreender. Bom, começa que primeiro eu posso torturar ele de diversas formas, né, moço? Posso dar uma lição ali nele. Aham. Não que eu queira fazer isso. Mas se for necessário, se ponha no seu lugar. Ele não tem condição nenhuma de exigir nada. Não é verdade? Sim. E outra, eu estou ali para ajudá-lo. Não estou ali para atrapalhá-lo. Se você não aceita, você vai ficar aí. Agora, se ele quiser me desrespeitar, já é diferente. É isso que você quer dizer, né? Sim. A partir do momento que ele não me dá respeito, eu não posso, não preciso respeitá-lo. Ah. Eu tenho direito, não é verdade? Sim. É engraçado isso que o senhor falou. A partir do momento que alguém me desrespeita, eu posso ficar em silêncio. Eu não preciso desrespeitar ele. Eu posso saber quem eu sou e deixar. Com certeza. Isso. Porque, e o senhor também completou dizendo assim, eu não estou ali para fazer mal para ele. Claro que não. Que engraçado, a gente vai num lugar fazer o bem para alguém, a pessoa tira a gente do sério, dobra e faz o mal para ela. Exatamente. O senhor vê isso acontecendo entre os humanos? Constantemente. Constantemente. E é esse momento que o senhor falou de neutralizar em si aquele sentimento que domina. Moça, a verdade é o seguinte, se eu não neutralizasse meu sentimento, nossa senhora, acho que eu já tinha acabado com esse mundo aqui, tinha mandado todos vocês lá para os quintos no umbral. Claro que sim. Entendeu? É muita maldade, muito egoísmo, muita mentira, muita falsidade. Uhum. Eu abomino isso. Uhum. Nossa. Mas de certa forma, eu também já fiz isso. Uhum. Você entendeu? Então, eu tenho que simplesmente ficar quieto. Uhum. Relevar e poder ajudar no que eu posso. Relevar, o senhor falou? Com certeza. Nossa. Vamos pegar essas pessoas aí que não é da religião. Vamos ver. Que fala mal de Exu, que fala que Exu é esse, Exu é aquilo, que é tudo mentira, não sei o quê. Imagine se eu fosse castigar um por um, seu moço. Ou se eu fosse colocar todo o meu ódio e minha raiva em cima dessas pessoas. Ixi. Imaginou como seria? Não. Tem que relevar, ignorar. Agora, aquele que tem um conhecimento é diferente. Eu mesmo já dei surra no meu médico. Ah, sério? Entendeu? Por brincadeira, brincar com meu nome. Ah. Eu não brinco com o nome dele porque ele brinca com o meu. Eu não brinco com o nome dele. Ah, o senhor pode dizer o que que aconteceu? Ou não, se foi aqui mesmo. Não precisa. Se foi aqui mesmo. Pessoal dele, não precisa. Não. Ele veio aqui, eu falei. É você aperta a saia dele, né, moça? Rápido, saia, aperta a saia. Ah. E eu falei o quê? Que era pra ele parar de brincar com o seu nome. Fazer brincadeiras com ele. Mas que tipo de brincadeira que o senhor fala que o senhor não gosta? Moço, de respeitar. Pronto. De respeitar. Ele sabe qual é a minha função. Ele sabe por que que eu... O que que eu faço e o que eu não faço, certo? Aí, tem umas pessoas que andam perto dele que não é do mesmo segmento que ele, que não é de humano. E aí fica umas brincadeirinhas. Em vez dele intervir e passar o conhecimento dele, não é isso, não é aquilo, é dessa forma, vocês estão errados, ele fica de piadinha, fica com risadinha. Ah. É certo isso? Que nem as pessoas que não são do mesmo segmento, se elas fazem isso, elas não têm o conhecimento, não pode ser cobrado. Sim. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, você é cobrado por aquilo. Conhecimento é poder, moço. Entendi. Claro que sim. Você entendeu? Uhum. E daí, o que o senhor fez a respeito disso e como o senhor fez? Eu deixei um pouco ruim só. Não é, moço? É, um pouco só. Só um pouquinho ruim. Com marava. Ah, ou seja... O que o senhor vai tomando enquanto incorporado, por mais que fique no sistema dele, o senhor não permite que afete o mental dele. Deixe eu levo o que é necessário. Isso. Então eu tô tomando aqui, eu tô fazendo uma limpeza, tem um fundamento. Tá certo? E eu posso até com água fazer isso. Ah, sim, claro. Tá certo. Então assim, pode-se dizer que o Exu é vingativo quando ouve falar que brincou com o nome dele, ele foi lá e deu uma lição? Não necessariamente foi vingativo, porque eu tô aqui para ensinar ele, na verdade. Né? Eu tenho uma missão com ele. Claro. Não dá para pensar isso, né? E volta no começo. É a pessoa gostar de entender o que é conveniente para ela. Exato. Entendendo? Houve uma hora de diálogo, o Exu falou uma partinha de 10 segundos, já diz, não presta. Exato. Vai muito o seu entendimento, né? Ah, é. E a conveniência que move a pessoa ali. Com certeza. Uhum. Escolhas, né? Escolhas. Ele poderia escolher. Não, agora que eu tenho que realmente falar o fundamento de Exu, o que o Exu é. Aham, é, ué. Ou até mesmo aquilo que eu sigo, o que ela é. Mas ao invés disso, é mais fácil eu entrar na vibração do próximo, né? Dar risada, falar mal, brincar. Nossa. Claro que sim. São ensinamentos, eu tô aqui por um motivo. Sim, ué. E não é pra brincar, pra jogar tempo fora, desperdiçar. Com certeza, seu moço. Se eu for desperdiçar meu tempo, eu não desperdiçaria aqui. É. Então, o seu ponto de força é a encruzilhada. Sim. E isso quer dizer que... O que quer dizer isso? Quer dizer que o senhor trabalha com o quê? Com resgate também? Com tudo, seu moço. A encruzilhada só te fornece ali uma força. É um ponto de força. Isso, só isso. O senhor não fica lá. Não. Claro. Não necessariamente. Entendi. Entendeu? É um mistério. É um mistério. Isso. E aí, vamos dizer... Os trabalhos, geralmente, que... Eu necessito de mais força e energia, eu peço que seja feito na encruzilhada. Porque ali é o ponto de força. Ah, claro. Você entendeu? Faz não sentido. Que eu não possa realizar aqui, mas se é um trabalho mais forte, é. Que eu preciso de mais energia, que seja lá. Chegou uma questão aqui. Certo. Passar para o senhor, pela intuição, né? Qual que é o seu comportamento quando o médium recebe um convite para ir numa outra casa de Umbanda? Se ele aceita, certo. O senhor incorpora lá? O que o senhor considera antes de determinar se incorpora ou não? Antes de tudo, é o seguinte, eu sigo o fundamento e as doutrinas da minha falange. Ah. de Marabô. Certo. Depois, eu sigo os fundamentos e doutrina dos Exus aqui da casa. Ah, certo? Sim. Porque eu estou trabucando aqui. Sim. Aí, e ele é filho dessa casa. Aí tem a questão de ou o zelador ou o Exu de lei desta casa permitir. Se ele permitir, ele pode ir lá trabucar e eu estiver em condições para isso, eu irei, sem nenhum problema. Se é para ajudar o próximo. Uhum. Agora não me chama para ir lá para ficar bebendo e fumando, que eu não vou, seu moço. Não vai? Nem me chama. Fazer uma por festa favor. De Exu. Eu não estou para festejar nada, seu moço. Estou para trabalhar. Tá certo? Não gosto. Dançar, não danço. Não vim aqui para isso. Para trabalhar, nada mais e nada menos. Tá certo. Seu Exu, passa pra gente, por gentileza, uma mensagem final para aqueles que acompanharam esse trabalho até agora, o senhor Exu Marabô, das Sete Encruzilhadas. Que todos vocês procurem ser o melhor possível para vocês mesmos. Não viva para os outros, viva para si, pensando em si, no seu melhor. Não desejo aquilo para o próximo que não quer que volte para você. Tá certo? É o que eu tenho para dizer. Claro que sim. Sempre que precisar e merecer, pode chamar com hora boa. Seja encruzilhada nas matas, na calunga pequena, grande. Tá certo, seu Exu. Muito obrigado por proporcionar a gente esse momento de estudo e aprendizado com o senhor e através do senhor com a vossa falange, viu? Muito obrigado. Eu agradeço, moço. A oportunidade de repassar um pouco que eu sei. É realmente, mas muito valioso pra gente. Muito obrigado, seu Exu. Ei, seu Marapô. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor Vinícius? Oi. Já pode falar um pouco? Posso. Qual que é o seu nome, Vinícius? Santos Valdes. Como é que foi pra você os bastidores? Ah, cara, foi tranquilo. Tranquilo, confio muito no seu Marabô. É? Aqueles que estão na minha coroa. Peço sua firmeza, discernimento e deixo eles tocar o barco. É o que eu faço. Quanto tempo você trabalha com o seu Marabô? Cara, o seu Marabô eu trabalho pouco tempo, acho que são uns 2-3 anos. É? Por aí. Tá eu tô na casa, o tempo que eu tô na casa. Nessa casa, né? Sim. Então tá certo. Você tem alguma mensagem assim pros médios em geral, que às vezes possa ter uma dificuldade na caminhada, pra ter perseverança? Que mensagem você passa pros médios assim? Ó, dificuldade todos têm, né? No caminhar, principalmente nesse caminhar espiritual, nessa questão do desenvolvimento mediúnico. Confie nos seus guias, todos aqueles que estão na sua coroa, seus orixás. Peçam caminho a eles, sabedoria. E não desista. Dificuldades todos vão passar, independente da religião, independente do lugar. Então, siga em frente, confia neles que eles vão lhe ajudar. E vai te caminhar para o caminho certo. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Graças a Deus.